porque é uma questão de reverência a Deus. Nós podemos, claro, orar sentados, até deitados, mas nós estamos aqui numa comunidade, numa assembleia, então nós temos que nos reverenciar, sabe? Esse Deus, esse glorioso, esse majestoso, esse único, poderoso Deus que existe, né? Que nós não temos noção do que realmente Ele é, porque nós nem podemos vê-Lo ainda, por causa desse corpo que não está glorificado, nós não aguentaríamos. Assim como Moisés, que esteve na presença de Deus, quando ele desceu de lá, ele precisou colocar um véu no rosto, porque ninguém podia olhar para ele, tal era a presença de Deus na vida dele. Então, você imagina o que é ver Deus à face do Senhor. Então, nós temos que orar mais para nós sabermos entrar na presença desse Deus e saber da grandeza dele. Quem é este Deus, né? Quem é esse Deus que sustenta esse universo com a palavra dele? Porque se não fosse a palavra dele, conforme está escrito em Hebreus, o diabo já tinha destruído tudo. Porque a vontade do diabo é destruir. Destruir tudo o que Deus fez, né? Então, o que a criação de Deus, tudo que ele fez, né? Os planetas, a terra, o universo, enfim. E nós, seres humanos, e tudo mais de criação. O diabo conseguiu, né, que Adão caísse da presença de Deus e a corrupção entrasse. E realmente está tudo deteriorando. O pecado está acabando com tudo. Até esse corpo nosso que nos veste, ele está acabando. A gente nasce para morrer, né? Esse corpo não vai ficar aqui por tanto tempo. Então é isso que o diabo quer, ele quer destruir. Mas nós, graças a Deus, temos Jesus que nos redimiu, que nos deu a vida dele. Nós temos a mesma vida que Jesus é. E quando ele andou aqui na terra, a mesma vida que ele teve. Então nós podemos andar aqui na terra na condição que Jesus andou. Então nós temos que fazer o nosso espírito crescer para ele comandar a nossa alma e o nosso corpo físico. Então é isso que nós estamos buscando, aprender e praticar. E a adoração ajuda também nessa parte, porque a adoração, ela vem do nosso espírito, nascido de novo, e ela vai comandando a nossa alma e o nosso corpo. Porque a alma, nós sabemos que ela só quer novidade, coisas rápidas e que tragam uma satisfação, que tragam uma alegria, um bem-estar, porque o corpo físico também gosta disso. Então, estão alinhados. Aliás, eles estão aliados, né? E quando nós começamos a andar no espírito, o nosso espírito começa a tirar o pecado da nossa vida, né? Porque Deus tirou o pecado. Que pecado? Do nosso espírito, certo? Porque o nosso espírito era morto. Aí ele deu vida, o nosso espírito nasceu. Agora, o nosso corpo e a nossa alma, eles precisam andar sem pecado, porque eles não estão salvos. Então, quem vai tirar isso, comandar essa condição, é o nosso espírito, que não tem pecado. Igualzinho Jesus. O espírito dele nunca teve pecado, e ele nos deu isso. Isso é uma herança que nós recebemos. É a natureza de Cristo Jesus. Ele andava guiado por aquela luz, porque ele disse que eu sou a luz que veio ao mundo, né? Isso está escrito no Evangelho. Então, essa luz está no nosso espírito. Então, ela tem que aumentar, tem que crescer para comandar a nossa vida. Então, nós temos que ser seres espirituais, não carnais. Nós vamos ter que seguir o nosso espírito, que é santo. E ele quer passar essa santidade para a nossa alma e o nosso corpo. Porque aquilo que a alma gosta, que é pecado, passa para o nosso corpo. Porque o nosso corpo ou vai receber um comando do espírito ou da alma. Porque ele não sai por aí fazendo qualquer coisa sem um comando, entende? O nosso corpo recebe um comando. Da onde vem esse comando? Né? Ou vem da nossa alma, que está em pecado, ou vem do nosso espírito, que está nascido de novo. Então, o que Deus disse? Sede santo, como eu sou santo. Então é para nós trazermos esta santidade que está no nosso espírito para a nossa alma. Ela vai ter que viver como santa, embora ela não seja. Então é uma coisa dura, gente. É igual um animal selvagem, sem freio, sabe? Mas com condição de ser treinado. A nossa alma tem condição de ser treinada e o nosso corpo também, quando nós ficamos livres dos vícios, né? Daqueles costumes que não são bons, que nós temos, tá? Que se fazem ídolos nas nossas vidas. Vocês entendem isso? Então, o nosso espírito vai ajudando nessa área, nessa parte de nos libertar desses vícios, desses costumes, que se tornam ídolos. Por exemplo, televisão excessiva. Você pode assistir uma coisa, um documentário, um filme que você saiba a qualidade dele, enfim, uma entrevista, sei lá. Você pode, mas não é que aquilo te absorva, sabe? Que você precisa daquele agora. O que eu vou ficar fazendo aqui nessas quatro paredes? Então, precisa da televisão. Ou tem outra coisa aliada a isso, a internet. Tem muita gente que substituiu a televisão, a internet pela televisão. Então a internet tem tudo. Tem tudo. Então fica lá naquilo. Então isso daí é um vício, tá certo? Mas é um vício que se torna ídolo, porque está acima daquilo que o meu espírito quer, que é santo. Vocês estão acompanhando? Então, gente, a adoração vai nos ajudando a nós entrarmos neste lugar em Deus, para que nós possamos receber mais dele. Isso nós vamos receber no nosso espírito, ele vai passando, então, toda a força para a nossa parte carnal, na alma e também para o nosso corpo. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, tá certo? Porque agora ele nos veste. Entenda isso. Ele nos veste para nós andarmos aqui, para sentar nessa cadeira, para nós estarmos aqui. Então nós precisamos dele para nós andarmos neste ambiente, nesta terra. Mas nós precisamos da alma para nos relacionarmos, estarmos bem. Por isso que ela precisa estar tratada. E quem trata é o Espírito. Tá? Então essa é a vida do cristão que o Evangelho descreve, trouxe para nós, que foi Jesus que veio pregar isso, tá? Ok? Mas que está tão fora de forma que ninguém parece que nem sabe disso. Que é por aí, né, gente? Então que nós temos que tomar agora a imagem que foi perdida de Cristo. Ficou completamente perdida. Então Jesus veio trazer isso. Tem condição de nós andarmos nessa imagem, que nós vamos, a Bíblia ensina muito bem como que é isso, só que as pessoas não se preocupam com esta imagem que Deus falou, que nos criou, que agora nós temos que buscar essa imagem. Quando nós lemos a Bíblia, lá diz que nós contemplamos como num espelho. Contemplamos como num espelho o quê? É Cristo Jesus. Nós contemplamos como no espelho a imagem de Cristo Jesus, quando nós lemos o Evangelho. Então eu preciso ficar olhando nesse espelho, contemplando. Você entende? Senão, que tipo de cristão você é, meu irmão? Segurado, sem forma. Está fora daquilo que Deus nos deu. Tá? Vocês estão acompanhando? Então, a palavra de Deus, quando eu estou contemplando, lendo, eu estou contemplando a imagem de Cristo Jesus. E é ela que vai fazer as mudanças em mim, se eu usar esta palavra que eu estou contemplando. Senão, não vai ter mudança nenhuma. Você já está salvo há 30 anos e você é a mesmíssima pessoa, porque não está contemplando a palavra. Você não está vivendo a vida de um cristão de jeito nenhum. Está vivendo a vida de uma pessoa carnal que diz que ama Jesus, que aceitou Jesus. Então nós precisamos prestar atenção nisso e estar atentos a isso. Primeiro que o avivamento jamais vai vir para este tipo de cristão. Ok? O que é avivamento? Já ouviu falar em avivamento alguma vez? Então, avivamento é a obra de Deus feita aqui com a ação do Espírito Santo exatamente igual a que Jesus fez e os apóstolos. A presença poderosíssima de Deus agindo nas necessidades das pessoas. Então isso vai acontecer logo um pouco antes da vinda de Jesus, para arrebanhar as pessoas e já acabou, não vai ter mais. É o último avivamento. Então, as pessoas ficam falando de avivamento, mas não vai acontecer assim, levanta amanhã, avivamento. O Espírito Santo não pode vir num vaso que não está qualificado. A unção não vai vir, porque essa unção que virá agora não é para destruir vida nenhuma e nem para passar. É uma unção que vai arrebanhar pessoas para a salvação, inclusive, não só para todos os milagres, mas para a salvação, para Jesus arrebanhar. Mas assim mesmo ele disse que vai ser só um terço, que vai ser salvo. É sério, um terço do mundo. Então veja lá bem onde você está encaixado nesse terço aí. Certo? Então, por isso que nós temos que buscar esse Deus. E na adoração, nós vamos tendo força do Espírito para controlar as nossas emoções, para nós não andarmos naquilo que nós vemos, sentimos e coisas que a carne gosta, que a alma gosta, para satisfazer o corpo físico também. Entende? Então, a adoração vai mudando essa condição. É tipo santificando. Porque você se aproxima muito de Deus. E é isso que vale. Então, quanto mais você vai adorando a Deus, e é comum isso, tem dia que você sente mais, tem dia que a sua alma te atrapalha muito, parece que você está sozinho, não está acontecendo nada. Mas isso é, o processo é assim mesmo. E nós não podemos desistir nem parar. Porque o Senhor quer que a gente fique na presença dEle. E essa é uma maneira de nós entrarmos na presença dEle, a adoração. Então, a adoração não tem nada a ver com oração em línguas. São coisas diferentes, mas necessárias. Não tem nada a ver com ler Bíblia, é diferente. Mas tem que ter todo, um todo, né? Nós precisamos de todas as partes. Porque se não dá para você só adorar a Deus, se você não tem Bíblia, não tem palavra aí dentro de você. Tá? Não dá para você ficar só orando em línguas se você não tem palavra, se você não adora, e assim vai. Não dá para você meditar na palavra de Deus se você não lê Bíblia. E aí vai. Então, queridos, para a nossa transformação, nós precisamos contemplar a palavra e falar a palavra. Senão, não vai ter mudança de vida em nada. Não vai sair pecado nenhum. Vocês acham que pecado é só roubar? Soltar um banco? Não é. Nós temos muitos defeitos. E esses defeitos vão ter que ser tirados porque o caminho é estreito. E tem mais. O Evangelho vai exigindo mais santidade para poder passar neste caminho para ter o avivamento. O Senhor vai exigindo mais coisas que antes Ele não estava exigindo. Agora Ele vai começar a exigir mais. Porque você vai orando, Ele vai exigir mais. Você não pode mais ser o que você era antes. Você não pode mais fazer o que você fazia antes. Você não vai... Agora um cara de 22, 23 anos está brincando de pega-pega ali na rua, vai. O cara barbado já. Hã? Não, então, a própria Bíblia diz, você não pode andar igual criança aí. Ele não fala isso? Você não pode ter atitude de criança, de moleque. Então, tem coisas que agora o Senhor quer que nós deixemos de ser e fazer. Bom, isso ele pode falar aqui na nossa igreja, pelo que nós estamos fazendo e pelos ensinos que estão sendo trazidos aqui. Os outros, eles ficam brincando de igreja, paciência. Cada um que vai se ver com, vai se ver com Deus. Então, o objeto, se você começa a adorar muito em línguas, começa a adorar muito o Senhor, orar em línguas, ler Bíblia, ser frequente nas práticas, estar unido com a igreja orando, porque nós estamos buscando algo mais de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Não é aqui um culto só de falar que Jesus andou sobre as águas e pegar os ofertas e ir embora. Não é isso. Fazer dois louvores e vamos embora. Por que fazemos um louvor mais extenso, mais longo? Porque nós estamos buscando a presença de Deus para a mudança da nossa vida. E já que estamos buscando a presença de Deus para a mudança da nossa vida, ele vai começar a exigir mudança de cada um. E como que ele vai exigir? Ele vai trazer sempre uma exortação, ele vai trazer uma palavra, um ensino, para que nós não fiquemos acomodados. As coisas têm que mudar. O Senhor quer responsabilidade. Criança não tem responsabilidade, né? O adulto é que tem que ficar ali manobrando. Ele não sabe, ele não tem noção. Agora, vai crescendo, vai ter que adquirir responsabilidade. Ou então, vai ser o quê na vida? Nada, né? Vai ser um estorvo. Então, nós não podemos ser um estorvo no corpo de Cristo. Nós temos que exercer o que Deus nos chamou para sermos. Qual é a parte sua no corpo de Cristo? Que membro você é? Atuante no corpo de Cristo? Não, não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, se você não sabe, é que você não orou o suficiente. Você está brincando. Você está levando a vidinha. Igual criança que fica, ou então um adolescente, um adulto que é brincando de pega-pega na rua. Mas isso é com relação à vida espiritual. E não se esqueça, nós não estamos aqui por alguns anos a troco de nada. Através destes anos, que não são muitos, eles vão determinar a nossa eternidade. Todos os séculos da eternidade, é sério? Então, o que você quer? Você pode trazer um futuro melhor para você. Não só aqui, mas no além. Tá? Mudar toda a condição. Tá bom, querido? Então, nós vamos ver todo esse ensino na palavra hoje. Mas veja agora, esse livrinho do Kent é muito bom. A piedade é proveitosa. Então, a gente pensa que piedade, a pessoa é tão piedosa, que é aquela pessoinha, né, que fica com um véuzinho na cabeça. Sei lá, pensa que piedade é isso. Então, piedade, gente, é tipo assim, é uma santidade que anda com Deus. Então, ela é proveitosa, diz a Bíblia. Ela é mesmo, porque ela traz bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Muitas áreas. Ela traz. Então, é bom você saber o que é a piedade, porque se nós não tivermos a piedade, nós não andamos com Deus. Então, ele está explicando dentro da palavra de Deus o que é esta piedade que nós devemos ter. Quem tem a piedade não vai desistir. A piedade, ela é uma firmeza no espírito para não desistir quando a alma e o corpo não querem fazer o que Deus quer. Ah, não, está exigindo muito. Ai, que difícil. Ah, não dá não. Ah, vou desistir. Ah, vou fazer diferente. Ah, vou para cá agora. Isso não é piedade. Piedade é determinação, perseverança também. Então, tem uma série de coisas do que é piedade e ele ensina bastante. Nesse livrinho vale a pena você saber, para você se afinar na piedade. Depois, esse aqui também é do Kenneth Jr., Bem-aventurado, aí ele põe umas reticências e ele diz assim, ó, desatando os nós e desmascarando os nãos, que impedem a bênção para a sua vida. Então, ele vai dar aqui um alerta assim, tipo, o que que eu estou fazendo que está prejudicando a minha vida de não ser abençoada? Porque não é Deus que está segurando bênçãos, Deus não retém. Peraí, o que que eu não estou fazendo, ou o que eu estou fazendo, que Deus não pode me abençoar? Então, tem coisas que nós jamais devemos fazer. Ou ser. Para que o Senhor nos abençoe, entendeu? Então, esse livro aqui, ele está falando sobre isso. Para quem quer crescer espiritualmente, né? Então, porque esse nosso culto da quinta-feira é um culto para ser um culto mais breve, mais rápido, porque nós viemos aqui só para agradecer e louvar o Senhor por esta semana, para que Ele nos dê força para caminharmos nesta semana debaixo das bênçãos e das instruções e da guarda dEle. E nós estamos aqui para agradecer essa grandeza desse nosso Deus de misericórdia por nós. E para ouvir a palavra dEle. Amém. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A Bíblia está cheia de lugares que ele fala de boca e língua, né, gente? Então, é algo que nós temos que prestar atenção e obedecer. Está na hora de nós começarmos a obedecer o que Deus diz. Nós temos que ser obedientes e não hipócritas, que é o que a Bíblia diz para nós. Então, ele põe bem claro aqui, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então nós vamos entender um pouco o que é esse mal, porque no versículo 10 ele já está falando que é para nós pôr uma trava na nossa língua para ela não falar o mal. Na verdade, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que é para nós deixarmos essa nova natureza guiar a nossa vida. Não, sabe, a nossa alma. Não aquilo que vem da nossa cabeça para nos guiar. Por isso que ele está falando isso aqui. Já que nós nascemos de novo, nós temos que deixar que o nosso espírito nos guie. Mas você não vai conseguir isso com a sua força própria. Você vai precisar sempre da palavra de Deus para isso. Porque o nosso espírito, ele é guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, eu não posso... tá que é muito bom quando você tem uma determinação, uma força de vontade para alguma coisa. Tudo bem. Mas não é isso que vai te livrar das coisas que Deus quer que você se livre e tenha as mudanças. Vocês estão me acompanhando? Porque por mais que a gente determine, eu não vou ser mais assim, eu não vou fazer mais aquilo, a gente está sempre tropeçando, sabe, né? Você já não pensou nisso? Bem que eu não queria mais ser assim. Por que que nós estamos tropeçando? Porque estamos usando da força própria. Então, nós não vamos ter a mudança. A gente pode aguentar um pouco, sabe, dar uma disfarçada, mas quando a coisa vem brava, logo mostra o que realmente nós somos, certo? O que está inteirando e guiando a nossa vida. E é isso que ele está dizendo aqui. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, Tiago, capítulo 1, veja aí. Vamos algumas folhinhas para trás. Tiago 1, versículo 21. Não é que é difícil mudar, queridos. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós não vamos ter mudança na nossa vida se não for através da palavra de Deus. Então a gente fala Jesus, Jesus, Jesus é a palavra de Deus. Certo? Ele não vai fazer a mudança se eu não tiver a palavra aqui dentro de mim. Que é ela que faz a mudança. Então, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Com mansidão. A palavra implantada. Vocês estão vendo? Mansidão é o quê, gente? É uma pessoa que aceita a palavra. Que recebe a palavra. Que fica na palavra. Ela está dizendo isso. Fica ali ruminando a palavra. Então, é somente com a palavra implantada em nós é que nós vamos ter as mudanças que nós queremos. Ou mais, tem mudanças que nem queremos. Deus quer, Ele vai mostrar. Então, é só com a palavra. Então, meus queridos, toda a impureza e acúmulo de maldade que está dentro de nós só vai ser purificado e tirado se a palavra for implantada. Vocês estão acompanhando? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque, como nós vimos que nós agora temos essa nova natureza e nós temos que ser guiados por ela, mas nós temos essa outra parte da alma e do corpo, aonde o pecado quer ficar. Então, vai ter sempre esta guerra, sabe, gente? Porque tem coisas que nós adoramos, nós gostamos mesmo, e a gente não consegue se ver livre. Porque a carne só quer coisas que faça bem para ela. Tipo, deitar numa rede, não é bom, gente? Ai, quando você está cansado, um sofazão macio, para mesmo. Então, o nosso corpo, ele é assim, ele só gosta de coisas que faz bem para ele. Então, por exemplo, vamos que beber uma bebida alcoólica, eu viciei o meu corpo a isso, tá certo? Para eu me sentir bem. Então, ele se adaptou a isso, ele gostou, ele quer. Então, como que eu vou ficar livre disso? Nem sempre a boa vontade vai me livrar, porque eu posso ficar livre, mas dali para frente vem aquela vontade. Seja na área, pode ser a bebida, pode ser qualquer coisa, um vício, uma coisa que eu acostumei no meu corpo, tá? Dali para frente, um dia eu vou querer aquilo, eu vou ter uma vontade. Como que eu vou ficar controlando? Com a minha força de vontade? Às vezes não dá certo, vai lá um pouquinho. Agora, se eu sou guiado pela minha nova natureza, porque a palavra de Deus está lá, implantada, ela exerce total domínio nessa área que elimina completamente qualquer vontade. Ainda que um dia lance uma tentação, ela não vai me dominar, porque eu sou dominada pela minha nova natureza. E atente ao detalhe, Jesus, ele andou aqui nesta terra com um corpo caído igual o nosso. O nosso. Nós já sabemos. Isso não é novidade. Antigamente a gente nem sabia disso. Mas nós ficamos sabendo que a Bíblia diz. Ele teve que nascer de mulher. Está escrito lá em Gálatas, não é não? Então ele nasceu de uma mulher que tinha o corpo caído. Igual de Adão, herança. Mas ele precisava nascer nessa condição para pagar o preço dos nossos pecados, porque tinha que cair nesta carne com a santidade dele no Espírito. Demais. Só que é o seguinte, ele andou vestido com esta carne igual a nossa, mas ele nunca pecou, porque ele sempre foi dominado pelo Espírito. Então não me vem com essa de pegar um versículo solto aí que a carne é fraca. Carne é fraca, você crucifica ela na cruz todo dia, conforme Jesus falou. Certo? Para não pecar. Então, nós precisamos dele, entende? Nós precisamos de oração. Aquela constância na oração vai mudando a nossa vida. Quando nós paramos de orar, é porque nós não queremos que Deus mexa nas áreas que precisam. Ou então, fazer uma oraçãozinha mecânica, justamente para não mexer neste conforto carnal, né? Porque se você orar mesmo, Deus vai para cima de você. Ah, vem com tudo. Ele vem com tudo porque ele está no seu espírito. E o seu espírito começa a ficar forte. Então, o seu espírito, com a consciência, nascida de novo, como eu já disse, vai falar com o que está errado. Então, quando nós não queremos ouvir nem Deus, nem ninguém, a gente se afasta. Fica pesado. A gente se afasta porque, ah, não, isso não. Isso não é para mim. É melhor eu ficar numa outra. Então, toda vez que você parou de orar, foi por causa disso. É bom você saber disso. Houve uma guerra aí dentro de você que afastou você de Deus. É bom você saber disso. Porque tem coisas aí dentro de você que precisam ser mudadas. Mas só vai mudar se você quiser. Se você orar, se você buscar Deus e enxergar o que está em você conforme Deus enxerga, aí sim você vai ficar liberto. Tá? Então, se eu pecar, porque ele diz assim, a qual é poderosa esta palavra implantada dentro de mim, ela é poderosa para salvar a minha alma. Então, já que essa alma está em mim, caída e esse corpo, se eu pecar, 1 João capítulo 1, versículo 9, e confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar, por causa que eu fui justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu tenho essa herança, eu posso pedir perdão de coração e ser limpo novamente, mas para nunca mais voltar naquela. Porque quem é limpo, por causa do arrependimento verdadeiro, não volta mais. Quando o arrependimento é falso, mentiroso, não tem um perdão eficiente. É tudo hipocrisia. Vocês estão acompanhando? Então, é por aí. Então, o Senhor... Veja o versículo 26 agora. Então, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é falsa. Nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas falando, né? Se ele falou, ele usou a língua dele. Certo? Então veja a importância da língua em falar coisas para serem criadas, coisas boas. Ou ela é usada para destruir a nossa vida. Então, por isso que nós não podemos mais andar em hipocrisia. Amo Jesus e ando no pecado. Vai mentir para lá. Então, esse tipo de hipocrisia é bem dentro disso daqui que ele está falando. Existe todo um contexto dessa história que nós estamos falando, que eu não estou me aprofundando para mostrar, porque é extenso. Mas veja o versículo 23, um instantezinho, que ele diz assim, mais o 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, certo? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vocês estão acompanhando agora que eu vinha falando de espelho? É porque é para nós sermos praticantes, meus queridos, da palavra. Praticante é o quê? Eu tenho que contemplar a palavra. Eu tenho que contemplar, ler, é isso que é. O espelho é a palavra. Como é que você vai saber como que é a imagem de Cristo Jesus? Como que é a imagem? Você tem que ler. O espelho, então, é a palavra. E você vai lendo e ela vai refletindo o que você tem que ser. Mas se você não pratica, é como você não olhar no espelho e esquecer a tua imagem. Você não pratica, você esquece qual é a imagem de Cristo Jesus. Entendeu? Você não pratica, você não sabe qual é a imagem dele. Você leva uma vida de hipocrisia. É sério? Vocês estão me acompanhando. Gente, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida agora. Aceitou Jesus um dia, fica brincando aí que nem gangorra, pra cima e pra baixo, no parquinho, de brincadeira. Crente que tá tudo ok, como é que vai ser? Não é porque a gente ora, alguém lá um dia faz uma oração e a gente recebe uma bênção, tá tudo ok, porque Deus é misericordioso. Ele curou os 10 leprosos na estrada. Cadê eles? Ah, eles foram embora para a cidade. Mas os dois voltaram, ajoelharam lá. Vocês estão acompanhando? Não, ele cura. Não importa se você vai cair na lama do mundo. Se você está na lama do mundo, ele ama. Ele não quer ver ninguém sofrer. Se a oração chegar lá, que a pessoa abriu o coração ou alguém que tem fé orou, ele vai fazer. Mas não quer dizer que está tudo bem com relação ao que Deus quer. Porque Deus nos vê de acordo com o que a Bíblia diz que nós somos. Efésios, nós já vimos quem nós somos. Estamos sentados, né, em lugares celestiais com Cristo Jesus, com todas as bênçãos. Ele nos vê assim, com herança, santificado. Mas a nossa conduta no dia a dia não é essa. Então, como que eu faço para reverter isso? Para eu receber o que Deus me dê, como Ele me dê, eu tenho que colocar a palavra em mim. E para a palavra estar em mim, ela tem que estar na minha boca também. Eu tenho que falar. Ela não pode ficar embutida lá. Tá? Estão acompanhando? Ela não pode ficar embutida lá. Então, o Evangelho é um espelho que eu tenho que contemplar. E a língua é que vai ter que mudar a situação da minha vida. Transformar. Vocês estão acompanhando? Sim. É a nossa língua que vai fazer a transformação. Gente, é importante ou não? Sim. Presta atenção. Os vícios da fala o dia inteiro. Não dá, não sei, impossível. Lá. Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. Isso, é lá mesmo que vai acabar. Estão acompanhando? Sim. Não dá certo, não sei, é impossível. Isso nunca muda, isso não tem jeito. E, Então, são vícios que tem que mudar e ele está nos ensinando aqui. E nós, não é com a força de vontade que nós vamos mudar, queridos. A palavra faz isso, mas eu tenho que colocar ela na minha boca. Aí a pessoa, você quer me dar um versículo? Você não acha melhor você entender isso aqui? Para você mesmo ler e achar um versículo para você? Bom, porque se for de cura, você já sabe que pela chaga de Jesus eu já fui curado e ponto final. Não inventa outro, eu sou herdeiro, não sei do que, eu vou ficar falando. Pelo amor de Deus, a pessoa já está com um diagnóstico que não tem a ver. E diz, não, porque eu estou orando que eu sou herdeira, porque é a luz, que não sei o quê. Mas não é isso que é oração de cura? Quantas vezes eu já falei aqui? Isso é porque não lê Bíblia. Já está escrito que pela chave de Jesus eu fui curado. O meu Deus é o Deus que me sara. Ele é o Deus que enviou a sua palavra para me curar. O que eu quero falar? Vocês estão acompanhando? Sim. Então, se a pessoa nem sabe o que quer dizer, vai entender o que se eu der um versículo para falar? Tem que ficar sozinho com Deus para entender. Então, as mudanças, elas virão através da língua. Nós vamos mudar o curso da nossa vida. O nosso futuro vai ser mudado. Mas eu tenho que passar um tempo falando, ouvindo. A minha alma tem que ouvir eu falar a palavra. Você quer ver? Capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Gente, veja o que a língua faz. Ela para com o corpo, com vícios. Não me vem com essa que drogas, é dificílimo sair de lá. Não tem nada de difícil. Eu nunca estive em drogas. Mas aqui diz que a minha língua pode mudar a situação do meu corpo. Estão me acompanhando? Depende do que eu vou pôr na minha língua. Ah, não vem não que o diabo é mais que isso. O diabo até está vendo que eu estou querendo fazer o que ele quer. Vocês estão acompanhando? Sim. Quando eu não quero mais, não tem tentação que vai me fazer. Porque a palavra de Deus é Jesus. Aí, olha, veja só aqui, ó. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Freio na nossa boca vai dar conta do nosso corpo. Se é uma doença que está lá, vocês estão acompanhando? Amém. Vai dar conta sim. Vai, mas precisa pôr aonde? Na língua? Estão acompanhando? Amém. A pessoa tem que fazer isso. Quem está sabendo, lógico, né? A gente pode interceder para os outros que não sabem. Mas a pessoa, ela tem que fazer isso. Porque veja que ele fala aqui que a boca, o freio na boca do cavalo. Então nós temos que pôr esse freio na nossa boca para parar com o mal que está no nosso corpo. Está valendo? Observar igualmente, ele passa de cavalo para navio, gente. Os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então eu posso também com a minha língua parar algo gigantesco na minha família. É para abranger. Estão acompanhando? Sim. Mas vai da língua. Você não pode olhar uma coisa e fazer que nem Adão, ó. Você não pode fazer isso. Você vê, você vai falar, orando. Você vai ficar lá fechado no seu quarto orando, falando a palavra, porque a palavra tem poder. Deus usou a língua dele, a palavra, para falar. Falou, aconteceu. Então você tem que falar para acontecer. Você tem que falar a palavra de Deus para acontecer. Não deixe a sua vida ficar do jeito que está. Vocês estão acompanhando? Isso depende de você. Poxa, é serviço para você, cara. O que você acha? Quer ficar na... no bem bom, no pecadão, fazendo o que quer e não quer que nenhum mal te aconteça. Ah, não. Você está bem enganado pelo diabo. É? Precisa tomar cuidado. Coloca a palavra aí, porque quando ele vier, você tem que pôr ele fora. Com a palavra, com a tua língua, com a tua boca. Ele vem todo dia invadir. Ele invade todo dia. Pra ver se cola. Pra ver o que, que você vai falar. O que, que você fala a hora que aparece na tua frente? A situação. A hora que você ouve no telefone, a hora que você lê, a hora que você vê, sei lá. Você escuta alguém. Não interessa. Aparece na tua frente. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Então veja que ele passou de cavalo para navio. Cavalo é aqui mesmo, já começa com uma pessoa, com a minha vida. Navio já vai abrangendo as situações, as maiores que você está enfrentando. Vocês estão acompanhando? Cabe a você, não precisa ficar aí com carinha xoxa. Você tem que vencer. Você tem que vencer. E quando você está com a força de Deus, você fica alegre. Porque você já, dentro de você, sabe que você está vencendo. Nada vai te abater, né? Porque ele diz assim, no 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, desde como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sabe de uma coisa? Não, eu creio em Jesus, ando com Bíblia para lá e para cá, se me aparece alguma coisa eu já falo da Bíblia, e é em nome de Jesus, mas na hora da situação eu falo aquilo que eu creio, que é não dá. Impossível. Isso é por aqui. Vocês estão acompanhando? Sim. Na hora que você abre a tua boca, você fala o que você é lá dentro. Você nem percebe que você faz isso. Por quê? Porque você não está implantando a palavra dentro de você para mudar a situação. Estão me acompanhando? Isso. Aí no 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Agora, a língua, porém, Ninguém é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, que mata o que eu falo. Quer dizer, não adianta o meu esforço próprio, porque não vai mudar nada, se não for através da palavra. A língua vai ser bem utilizada se for usando a palavra de Deus. Senão, ela é veneno mortífero, porque ela vai destruir tudo, não vai melhorar nada. Não é pensamento positivo, não é palavra positiva, meu caro. De jeito nenhum. Você está por fora, você está pensando que é isso. Não é exatamente umas palavras que você escolhe de dizer para mostrar que você está numa boa, é o que você é aí dentro. Porque o que é aí dentro de você vai sair pela tua língua. E se não está ainda, é melhor começar a usar a língua para isso, para ela ficar lá dentro. Aí ela vai ficar. Estão me acompanhando? Porque de vez em quando dá uns deslizes, né? É, então. Porque ainda não está firmado naquilo que a palavra diz. Tá certo? Então, nós temos que usar isso daqui. Temos que andar bem consciente disso. E temos como exemplo, para nós fazermos igual, Abraão. Abraão. Ele se chamava Abraão. Deus mudou o nome dele. Abraão. Quer dizer, pai de multidão. De multidões. Então, todo dia, o dia inteiro, ele falava que ele era Abraão, pai de multidão, de muita gente. Antes de ver Isaac nascer, ele e Sara, mesma coisa. E eles ficavam falando isso muito tempo, 25 anos. Antes de nascer o herdeiro mesmo. Vocês estão acompanhando? Então, nós temos que fazer igual Noé fez. Ele foi chamado, né, o homem que pregou a justiça. Porque Deus viu nele o único homem no planeta inteiro que tinha essa justiça no coração. Que tinha realmente Deus no coração dele. Porque o resto da humanidade nem lembrava mais que Deus existia. Então, ele creu no que Deus fez, pregou a justiça de Deus, a salvação, enquanto ninguém acreditava, ninguém se mexia, ninguém fazia nada por 100 anos. Mas houve um benefício nesta pregação, nesta conduta, no que ele falava. A arca que Deus mandou ele construir, ele colocou a família dele inteira lá dentro. Tá certo? Não que os filhos dele fossem justificados. Não, não eram. Ele era por Deus. Mas veja o que ele falava aconteceu para ele e para a família dele. Então veja como é importante quando ele diz, cavalo e navio, vamos fazer abrangente também a nossa condição para a família ou para outras coisas. Vocês estão acompanhando? Sim. Para que ninguém pereça, você tem que pensar na tua família. O que, que é isso? Você não coloca ninguém dentro do seu navio, não? Só você que está aí dentro. Você tem que usar o seu tempo falando essa língua aí que não presta para nada. Ela só vai prestar se falar a palavra de Deus. Para que Deus possa chegar na tua família. Onde ela está agora, a sua família? Fazendo o quê que a sua família está fazendo? Agora! Vocês estão acompanhando? Sim. É isso que vocês têm que fazer. Usar a língua para mudar o futuro. Ele ficou 100 anos fazendo isso. Mas mudou ou não? A humanidade inteira morreu no dilúvio. Só a família dele ficou salva. Valeu ou não? Claro! Então você tem que seguir esse exemplo. Vocês estão acompanhando? Sim. Amar a Deus. Jesus falou, se você não me amar mais do que a sua vida, os seus vícios, aquilo que você gosta. Estão acompanhando? Então, você tem que saber colocar Jesus em primeiríssimo lugar na sua vida. Gente, porque não é só por causa de uma situação difícil que você está vivendo que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus para salvação. A sua família precisa de salvação. As pessoas que você ama precisam de salvação. E aonde elas estão agora? Vocês estão acompanhando? Então é isso que você tem que trazer para a sua vida, esta chamada de Deus para você, de se entregar a Ele e usar a sua língua para confessar a salvação da sua família. Isso é importantíssimo para que Deus dê chance. Deus vai pegar essas pessoas, Deus vai fazer alguma coisa para elas se mexerem. Começa a falar o que Deus vê. Começa a falar o que Deus vê, não o que você está vendo. Vocês estão acompanhando? Então é assim que vai haver as grandes mudanças. Pode ser na parte de física, de doença ou de vício, pode ser na parte emocional, na alma, ou sei lá, alguma tentação, ou uma depressão, pode ser na parte material, financeira, qualquer área. Mas junto disso tudo, coloque a salvação. É preciso orar todos os dias, um bom tempo para a família, para ela ser salva. A sua língua tem que ser usada para isso. Estão acompanhando? Aonde eles estão? Vai com a sua fé buscá-los, todo dia, confessando, e Deus vai fazer milagres, em nome de Jesus, viu? Então vamos mudar o futuro com aquilo que nós falamos através da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Inclusive para a salvação. Amém. Que é assim que Deus age.